sable, pas un sable. Ainda aprendo umas coisas, pela moda que ela me ensina. Já sei bem arrancado, faço gasolina. Quando o curso lhe acabar, serei bom em tudo isto, a boa vida a amar. E se um dia me cansar, tiro o curso de direito e ainda chego a ministro. Thank you. cogumelo. Foi tudo e serão, procura sem vão, repetirá um Kominoshima. Canal 2 da Antena Web. Yeah. shadows when I'm standing in the middle of the shadows. Me, I ask what is the reason for the end of the world. Oh, oh, you don't want to shout the sea. Cidade a ponto de luz, o